Herdeiros da Missão! Através da rima tenho sério compromisso. Vou anunciar o evangelho de Cristo. Ele me ungiu, consagrou pra essa missão. Então sigo em frente com jejum, oração. Firme na rocha, firme na torre forte. Divulga o amor de Deus através do hip hop. Eu pecador e Deus me amou de tal maneira. Eu sou filho amado para que eu não pereça. Em João capítulo 3, versículo 16. Ali eu sou contida duas qualidades de Deus. Maria, amar e dar, sem esperar receber nada em troca. Tira por livre, espontânea vontade. Te ama mesmo, você elogia. Mesmo vivendo em um mundo de podridão, Jesus morreu na cruz pra te tirar dessa ilusão. Mas você tem que crer, confiar em Cristo. Você tem a chave chamada livre-arbítrio. Para um lado é bênção e o outro é maldição. Para um lado é Cristo, pro outro é ilusão. O caminho estreito te conduz à salvação. O largo é só prazer, te conduz à perdição. Dois caminhos você tem pra caminhar: luz, trevas, vida ou morte eterna. É luz ou trevas, é luz ou trevas, é luz ou trevas, é vida ou morte eterna. Ou você está na luz de Jesus, de Jesus. Ou então nas trevas de Satanás. Sai, sai. Escolha agora o seu caminho e vai. Vai, vai. Lembre-se, depois será tarde demais. Tarde demais. Estão nem aí para a luz. Prefere que a escuridão sempre os conduz. Prefere caminhar nas trevas, rumo à morte eterna. Então vai, lembre-se depois, será tarde demais. Lembra de Noé, que por Deus foi guiado. Construiu a arca e pelos homens foi tirado. De velho gaga, como louco foi considerado. Veio o dilúvio e o fim foi consumado. Não é diferente, hoje em dia. Falamos de Jesus, é sua segunda vinda. E somos chamados, simplesmente louco. Assim como o povo da época de Noé, virão descendo as águas até eles morrerem. Assim muitos verão as nuvens descer. O filho de Jeová, Cristo, que pra sempre reinará, eu lhe digo. Quem não está com ele unido, está caminhando rumo ao abismo. Um pé no mundo, outro na igreja. Você está morno desse jeito, Deus não aceita. Em toda a sua vida engana-se a si mesmo. Chegará o momento que será só tormento. Lago que arde com fogo e enxofre te queimará por toda a eternidade. Eternamente, segunda morte da sua mente, o fogo ardente. Dois caminhos você tem pra caminhar: luz, trevas, vida ou morte eterna. É luz ou trevas, é luz ou trevas, é luz ou trevas, vida ou morte eterna. Como você está na luz de Jesus, de Jesus. Sai, sai. Escolha agora o seu caminho e vai. Vai, vai. Lembre-se, depois será tarde demais. Tarde demais. Ou você está na luz de Jesus, de Jesus. Ou então nas trevas de Satanás. Sai, sai. Escolha agora o seu caminho e vai. Vai, vai. Lembre-se, depois será tarde. Tarde demais, o caminho certo é. O caminho certo é.